você assim de qualquer jeito. Preciso então rever os meus conceitos e viver só pra você. É um defeito meu não demonstrar amor correspondido. Sou dependente desse teu sorriso pra poder sobreviver. E o que é que eu faço? Eu te amo tanto. A força desse encanto não quer se quebrar. Tem um abismo separando a gente. Seu amor presente me faz flutuar. E o que é que eu faço com esse sentimento? Se esse nó por dentro não quer desatar. Quero você de vez na minha vida. A nossa história tá mal resolvida. Encanto não quer se quebrar. Tem um abismo separando a gente. Seu amor presente me faz flutuar. E o que é que eu faço com esse sentimento? Se esse nó por dentro não quer desatar. Quero você de vez na minha vida. A nossa história tá mal resolvida. Meu amor, dói demais ouvir você dizer que não. Você amou sozinha. tipo marra de bandido. Menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega e pede por favor. Marra de bandido, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega e pede por favor. Pede que eu te dou pet chamando de amor. Pede que eu te dou pet chamando de amor. Pede que eu te dou, toma, toma. Pede chamando de amor. É só você pedir que eu dou. Pede vida, é Tati Pink. Tipo marra de bandido, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega e pede por favor. Marra de bandido, menos pra sair comigo, vai levar eu pro caô. Chega e pede por favor. Pede que eu te dou pet chamando de amor. Pede que eu te dou pet chamando de amor. Pede que eu te dou, toma, toma. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou pet chamando de amor. Pede que eu te dou, vai vida. Pede que eu te dou pet chamando de amor. De amor. Se você quiser, eu não tô nem aí. A opinião dos outros pra mim tanto faz. Depois não volte atrás. Não, não aceito jogo sujo com meu coração. Pense antes de tomar alguma decisão. Não venha com esse papo que eu não gosto de você. Te amo e você sabe, tô te pedindo pare. Senão você vai me perder pra sempre de verdade. Confesso que cansei, eu nunca te enganei. Mas se você quiser, tem sempre a primeira. Sou assim, não vou mudar. Essa é minha verdade, é meu jeito de amar. Faço o que quiser de mim, faço o que você quiser. Me quiser, vai ser assim, não do jeito que você quer. Sou assim, não vou mudar. Essa é minha verdade, é meu jeito de amar. Faço o que quiser de mim, essa é minha opinião. Se não esse amor. Eu fiz de tudo e você me abandonou. As lembranças foram apenas o que restou. Meu bem, me diz aonde foi que eu errei. Vou te procurar, vamos ser felizes, vamos juntos recomeçar. nosso amor ainda está no ar. Não deixe nosso amor se acabar. Eu me pergunto onde foi que eu errei. Sem você minha vida está ruim. E de mão dadas vamos ser felizes. Eu me pergunto onde foi que eu errei. Volte. Tati Pink, é sempre uma honra cantar com você, bebê. Não dá pra aguentar a dor desse amor. Eu fiz de tudo e você me abandonou. As lembranças foram apenas o que restou. Meu bem, me diz aonde foi que eu errei. Eu vou te procurar, vamos ser felizes, vamos juntos recomeçar. Nosso amor ainda está no ar, não deixe nosso amor acabar. Eu me pergunto onde foi que eu errei. Sem você minha vida está ruim, de mão dadas vamos ser felizes. Nosso amor acabar. Eu me pergunto onde foi que eu errei. Sem você minha vida está ruim. De mão dadas vamos ser felizes. Eu me pergunto onde foi que eu errei. Volte pra mim. disse que quer te ver de pouca roupa. Ai, que delícia, quer beijar a sua boca. Ai, que delícia, quer te ver embriagado e sua dor. Chegar, te amaria outra vez.